Audiomania. Solta o som. Altamira Balada Fest. As melhores do Brasil e do mundo em um só CD. I need your... E DJ Félix, é claro. Equipe Audiomania, Audiomania. Altamira Som Automotivo, e estúdio Audiomania. Ouça no volume máximo. Quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos. Altamira, Mira, Mira, Pará. Página do Som Automotivo. A inovação! Diabo, cabo arranhando da garra, é um mó de cachorro infeliz. De Altamira para Brasil. Diabo, cabo arranhando a carra, é um mó de cachorro infeliz. Diabo, cabo arranhando a carra, é um mó de cachorro infeliz. DJ Felix. Altamira Balada Fest. As melhores do Brasil e do mundo em um só CD. De Altamira, Pará. Melhores do Brasil e do mundo em um só CD. DJ Felix. curta já nossa página facebook.com/AltamiraSomAutomotivoOficial. Altamira Balada Fest, as melhores do Brasil e do mundo, em um só CD. Mixado pelo DJ que a galera consagrou, DJ Félix, é claro. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself up piece by piece. Little do you know I need a little more time. Little do you know. Você está curtindo Equipe Audiomania, a inovação de Altamira. DJ Félix. E as mais pedidas do Brasil. DJ Félix. Mira Som Automotivo e Estúdio Áudio Mania. Ouça no volume máximo. Altamira Balada Fest. Solta o som. Baby, I think of you like I do. DJ Felix. Já nossa página facebook.com/AltamiraSomAutomotivoOficial. Mais pedidas do Brasil. Do Brasil e do mundo em um só CD. Aqui é Equipe Audiomania. A inovação. Solta o som. Balada Fest Altamira para Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. No volume máximo. DJ Félix, conquistando a todos por onde passa. Por onde passa. DJ Félix. curta já nossa página facebook.com/AltamiraSom Automotivo Oficial. Sucessos pra você dançar. My mother warned me not to play with fire, yet I just keep on getting burned. My father told me not to feel desire, yet I'm the child you never learned. So do you think that you can teach me from Altamira Balada Fest. As melhores do Brasil e do mundo em um só CD. Mixado pelo DJ que a galera consagrou. DJ Félix, é claro. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, oh, nah. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it. But I can't wait. Thought you went forever in a minute. That's on my night. And I was a big amount in DJ Felix. Nossa página facebook.com/AltamiraSomAutomotivoOficial. E as mais pedidas do Brasil. Do Brasil. DJ Félix. Nemic. produções e mixagens. Só podia ser o incomparável do Pará. Mira Som Automotivo e Estúdio Áudio Mania. Ouça no volume máximo. DJ Félix, conquistando a todos por onde passa. Por onde passa. Por onde passa. e as mais pedidas do Brasil. Já nossa página facebook.com/ Altamira Som Automotivo Oficial. DJ Félix, conquistando a todos por onde passa. Por onde passa. Por onde passa. Por onde passa. Já que teu pé na estreia, vou te dar uma risada. Mas tem a minha medveja, na chuvos da minha nítia. Salva-me por sentar-te por pequeno amor. Só nós a distância. Os tempos. Automotivo é Estúdio Audiomania. Ouça no volume máximo. Tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Menina, tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Menina, tora. Tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, menina, tora. DJ Félix, conquistando a todos por onde passa. Por onde passa. Equipe Audiomania de Altamira, Mira, Mira, Mira, Pará. Menina tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Drop the bass. DJ Felix, Felix, Felix, Felix, menina tora, tora, menina tora, tora, menina tora, e tora, tora, tora, cima, máxima, fica, tora, tora, menina tora, e tora, tora, tora, cima, máxima, fica, tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Cima, máxima, fica, tora, tora. Curta já nossa página facebook.com/AltamiraSomAutomotivoOficial. Oficial, oficial, oficial. DJ Felix. You shot it. Audiomania Produções. O que os outros preparam para o futuro, a gente mostra agora. Love. As melhores do Brasil e do mundo em um só CD. Estúdio Áudio Mania. Você ouve e se emociona. Curta já nossa página facebook.com/AltamiraSomAutomotivoOficial. DJ Felix. Balada Fest Altamira para Brasil. Electrify my body.